Aqui estou, Senhor, no templo à luz da lâmpada, um jovem sonhando em ti. Samuel, o coração aberto, teu chamado a ressoar aqui. Ele, em seu sono profundo, não ouvia tua voz, mas tua palavra é vida. E eu estou aqui, Senhor, eu sou teu. Fala, Senhor, eu quero ouvir. Teu servo anseia por ti. Na noite escura, tua luz brilha. Aqui estou, Senhor, vem me guiar. Fala, Senhor. Jornada sempre a confiar. Aqui estou, Senhor, vem me guiar. Três vezes chamaste, Senhor. Ele mostrou o caminho. Com temor eu me levanto. Teu chamado é tão divino, Samuel, o profeta fiel. Tua voz eu vou proclamar a cada passo que eu dou. Teu amor eu quero espalhar. Fala, Senhor, eu quero ouvir. Teu servo anseia por ti. Na noite escura, tua luz brilha. Aqui estou, Senhor, vem me guiar. Fala, Senhor, eu quero ouvir tua verdade, meu coração a fluir. Na jornada sempre a confiar. Aqui estou, Senhor, vem me guiar. Crescendo em ti eu vou confiar. Nenhuma palavra cairá. Israel reconhecerá teu profeta, meu coração em Siló. Tua glória vai brilhar a cada geração. Vamos cantar teu nome, Senhor. Proclamaremos teu amor é a luz que nos guiará. Fala, Senhor, eu quero ouvir. Teu servo anseia por ti. Na noite escura, tua luz brilha. Aqui estou, Senhor, vem me guiar. Fala, Senhor, eu quero ouvir tua verdade, meu coração a fluir. Na jornada sempre a confiar. Aqui estou, Senhor, vem me guiar. Aqui estou, Senhor, eu sou teu. Teu chamado